08012, sono 0430. Parte principal, Índia e Alfa, considera 2-118-95, altímetro no 0 no 5, bom voo e bom dia, web 5808. 0 no 5, via 4, Índia Alfa, considera 2-118-95, bom dia, 5808. Alve, coordene com a equipe após a passagem de retaguarda do Boeing da Webjet, está passando agora a retaguarda, após o mesmo da livre inicial, chame táxi na 3890. Bom, o Unity, eu posso colega da Web, a gente vai continuar aqui, pessoal. Tan 3153, chame torre 118, decimal 95. 895, até daqui a pouco. Até. A palma eu acho que é tão lógica, já tem o estimado de pouso. Mas em atenção, senhora, mas nesse momento ainda tenho no 1257. 1257, copiado, acho que é tão lógica. É, esse estimado cairá, senhora. Mas 5 ou 10 minutos, eu fico estabilizado, pode confirmar. Estou em Salvador, bom dia, Tan 3153, final do 1-0, baixada e travada. Bom dia, Tan 3153, livre pouso 1-0, vento no 6, 0 graus, 08 mais. Livre pouso 53. Mantenha a ponta de espera. Mantenha 5808. Solo Salvador, é o TAN 3517. Confirmo. 3517, então só para deixar os informados aí que entre os fingers 5 e 6 tem os holofotes de iluminação que estão acesos. Quem vai formar a fiscal do pátio aqui, grato, o T3517? Legal, uma outra coisa, qual que será a sua saída para Brasília? Superior, a PZ 17 será Arbor Elefa, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor Elefa. Ah, obrigado, hein. Táxi TAN 3890, 164 a bordo, 3 e 15, alternado Fortaleza. T390 bate principal, Índia e Alfa, ponto esperador 118.95, altímetro no 0 no 5, bom voo e bom dia. B15, Índia e Alfa, 18.95, bom dia. Visual com tráfego S2 na curta? Abemos, 5808. Pode passar de tráfego na curta ali e mantém, é 5808. Pode arrumar e mantém na curta, 5808. 3153, solo 23, direito no 219. 219. Alfa e Juliette, porção 09. Alfa Juliette 09. Decimal zero, informe ao mesmo em cima de pouso. Tamara 125-1228, alternando 1260, e vai informar a chamada de pouso. Graças, uma boa tarde. Bom dia. Bom dia. Decolou 25, chame o controle 1208. 08, web 5808. Controle Salvador, web 5808, decolando na arbórea. Para nível de voo 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, web 5808. Teria possibilidade da presença pro de elétrica para o web 5808? Autorizado, 5808. Muito obrigado, senhora. Bom dia, Salvador, o Gonomeia 07, com a Lufa, para o Agora 607 Guarulhos, nível 3620, está autorizado via preso 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta, UPS Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5463, controle 120, decimal 8. 3-0 Guarulhos, 3-6-0 nível. Abreu Zulu 1-0, Bridge abreu Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, e após Bridge, direto conforme a rota. Decolada 1-0 com curva direita, Perfeita El, Vida, Bridge, Antena 463, controle Salvador 1-0, decimal 8. Correto, Bono 607, portão 1, chame pronto, pushback. Obrigado. Eu chamei a 6211, para a puxa para lá, para na remota. Se na remota aguarda, se na 6211, número 2 no setor. Estou aqui aguardando. Delta, prossiga. A gente vai fazer em árido. Ativa. Negativo, 8 Delta, reporta o tempo. Índia e Alfa, considera 218, 95, altímetro 10, 15, tomou voo, bom dia. Passo com o pau, Índia e Alfa, continuação. Brasília nível 380, está autorizado, via Pesoa no 7, retorno da 10, curva direita na subida Arbon, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbon, após direto Elefa, aciona 5465, controle 120, decimal 8. Obrigado Brasília, nível 380, via Pesoa no 7, retorno da 10, com curva direita Arbon Elefa, 5465, 1208, controle 3507. Pensa 357, portão 5, chame pronto o pushback. Cara. An Itzirus Confident cleared AMA. Arrive within 4,000 feet, QNH 1015. A linha e decola, pista 10, vento no 50 graus, 08 nós. 804, decolou 33, chama controle 1208. 4208, bom dia, Julieta, 9874. Bom dia. Gol no 804, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Vendo 360 na EL, gol no 804. Zero, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Positivo, chama Recife agora, 2545, alternando 2685, tá 3890, bom dia. Bom dia. Está rolando do Boeing da Golf em Pura Varig, após a Lima Tenno, certo? Boa, afirma aqui, após a rolagem do 37, a Lima Tenno, 2 a 1. Salvador, 135 no 7, para a família de Atlanta. Livre, 135 no 7, me taque. Via Pesolo no 7, decolando a 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona 5471, controle 120, decimal 8. Pesa decolado para Brasília, no Dol 360, que é apertura 7, decolada 10, curva à direita, depois a Arbor, depois a Lefa. O passo 1-7-1, responder 1-2-0-8, controle para o Bono 7, portão 1. Patrão 2, chame pronto, pushback, Bono 7, no 5. Bandeira, funcionando. Salve Salvador, muito bom dia, o Gol 9897 da Gol, atualização com quem? Gol 642, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA. Grau 079. Ok, é o 62 da nono, nível de decolagem, na monogra. Curva direita na subida da EL, após Leda e após direto bridge, aciona 5475, controle 120, decimal 8. Todo autorizado, 360, via Brasil 10, Bridge, Brasil 16. Decola de 10, no perfil da EL, Linda Bridge, 5475 no transponder, 208, controle 1897. Meia dúzia, reporte pronto, por 897. Levantando. Solo Gol 607, já pronto para o pushback. Agora eu aguardar, ok, estou com a R2 da Tenha, vai iniciar o táxi sinalizando pushback no 5, após o mesmo ser autorizado, que aguarde. Ok, aguardar. Chama controle 1208. 1208, 62, ou não, obrigado. Decolado da EL Leda na 650, passa 1200. Cena 6211, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, pode mandar a EL da presente? Autorizado Leda, cena 6211. Leda, obrigado. Está na escuta do solo. Para o táxi, 146 a bordo, 3 horas e 52, alterna com vida. Segunda direita via Índia e Alfa, considera a torre 118-95, o altímetro 1-0-1-5, bom voo e bom dia, 3-5-7. E a segunda direita, Índia e Alfa, considera 18-95, ao estado 1500, cuidado, bom domingo. 7, coordena com a equipe do solo, após a passagem retaguarda do Airbus da TAM, após o mesmo está livre iniciando 01, chame táxi. Vai coordenar após o TAM, o dia e chão para o TAM. Salvador, bom dia, 3153. 353, bom dia, prossiga. Saída prevista a Galeão pra gente, seria bom? Pelo peso 10, será A subida da El após Leda e após direto Bridge. Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Da El, Leda, Bridge. Obrigado. Na escuta do solo? Tá, você escuta. Poderia confirmar para a gente, o F5898, se o plano para Confins de 8 e 10 já está cancelado, então vai ter que fazer outro plano. Ok, ciente. Pode confirmar o F5898, fez alguma DLA ou vai fazer realmente novo plano? Paciente, nós estamos chegando com a companhia, vamos fazer o serviço.